Nerd Connection no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda! Sim, nerds, é o Brasil no espaço! Brasil! Aqui é Alotone, o Jovem Nerd, muito animado, e eu já contei todas as estrelas no céu. Aqui é Carlos Voltor e o dragão chicoteia com o rabo. Aqui é Azaghal e eu estou de visita na casa do Jovem Nerd. Para comemorar este evento histórico, nós vamos falar de... Governator. Qual as suas últimas do Governator? Bom, o que teve saindo atualmente nos boatos publicados é que Conan tá voltando a ser pauta aí pra ser filmado novamente. Peraí. Conan tá voltando desde 1989, né? Não. É isso que você tem já. Pô, você Jesus já tem está vindo. Se comprometendo a fazer Conan. É diferente. Os judeus esperam o Messias até hoje. Mas e aí, qual é a última do Conan que está voltando? Lê o press release aí. Arnold Schwarzenegger pode ser Conan o Conquistador. Foi divulgado no site do Arnold Fans. É possível que Conan tenha novamente Arnold Schwarzenegger como seu protagonista. Isso é claro se ele perder as próximas eleições. Mas vamos lá. Quem acha que isso vai ser um filme bom, cara? Vai que é. Conan 1 é espetacular. Conan, Bárbaro, ponto final, com Bruce Dickinson de Bárbaro e Zazum, é excelente. Mas os outros são horríveis, cara. Não tem outros, tem outro só. Não tem nenhum, né, cara? Um pouco Conan... a apresentação daquele Guerreiro de Fogo. Conan é que nem Highlander, cara, não tem continuação, sabe? Você tem que apagar da cabeça a continuação. Peraí, olha só, teve Conan, Bárbaro, depois teve Conan, Destruidor, que foi uma bosta. E depois teve um filme da Sonja, Guerreiro de Fogo, que era o filme da Sonja. A Sonja é Grace Jones, cara. O segundo filme é com a Grace Jones de fio dental. É uma agressão na cara. É uma agressão. A Grace Jones, porra, é aquela negona africana. Não, a Grace Jones lutando na luta que ela tem afrodescendente, que é o Chamberlain. Chamberlain. O lance é do Richard Chamberlain. Tipo, ele jogando ela pra cima de fio dental, aquilo ali que fere. Ah, tinha uma virgem que ia ser sacrificada, né? Ela, que nem o Alexandre, que até pouco tempo podia ser sacrificado no vulcão, Alexandre Jovem Nerd. E ela não aparece nua nem de fio dental, não rola nada, né? O Conan nem dá uma catracada nela, nem nada. Não, ela fica querendo que ele faça isso durante o filme inteiro. É que o Conan, né, cara, ele tem um feromônio, né? O charme ali passou direto. Mas o cara deve ter um feromônio. Aí depois... grande vantagem do Conan Destruidor é que ele tem mais falas pra ele. Isso é vantagem. Eu que realmente, quando eu vou ver o filme do Conan, cara, eu quero ver ele conversando. Peraí, olha só. Aí depois desse Conan, teve um filme... sobre a Red Sonja, que é um personagem do universo do Conan, que é tipo, é o amor do Conan, que nunca, o amor platônico do Conan, não é isso? É a Sônia Vermelha, né? É a Sônia Vermelha. E aí o Arnold Schwarzenegger participa desse filme, mas não como Conan. Não sei porquê. Ele se chama Kalidor. Nanok, né? Ele chama direitos muito caros. É, né? Então, as nerds não sabem se consideram isso um filme do Conan ou não, mas ele tá lá de tanga de novo, batendo em todo mundo. Não, Conan é Conan Bárbaro, ponto final, sabe qual é? Uhum. É japonesinho, é Subotai. Mas aí. É aquela galera. Se o Conan voltasse, o que o Conan ia fazer? Ser rei da Quilônia? A ideia seria contar a história do rei Conan. Porque mesmo que o do garoto Conan ia ser complicadíssimo, né, cara? Seria complicado, ainda mais fazendo com o Schwarzenegger. Já tá se vendo que quem vai estar querendo escrever esse roteiro são os irmãos Wachowski. Seria uma coisa interessante. Os irmãos loucos calados. Os irmãos Eles participaram. Os irmãos Wachowski. Os irmãos Kowalski. Wachowski. Do Matrix. A galera do Matrix. Os irmãos do Matrix. Eles chegaram a trabalhar no passado junto com o John Milos, no primeiro filme. O quê? Eles já abandonaram o projeto por divergências criativas com o Milos. Eles chegaram a participar do Conan o Bárbaro. Do primeiro filme? Do primeiro filme. Os irmãos Grimm. Isso é assustador. Hã? Eles fizeram o quê no primeiro filme? Roteiro? Eles trabalharam junto com o John Miller, só que por divergências criativas no filme, eles saíram do filme, então eles nem são creditados. Eles saíram do... Eles abandonaram o filme. Você acha que um filme... Eles estavam querendo Conan... retomar e voltar e fazer Conan dessa vez. Você acha que um filme do Conan funcionaria hoje em dia? O cara de tanga? Claro que não. Olha só, o Conan Bárbaro é de 82, anos 80. Tem mais de 20 anos do filme. Era feito numa época, malandro, que eles soltavam um cachorro atrás de Schwarzenegger. Pra aquela cena dos lobos. Não tinha essas paradas de computação gráfica. Era corre aí, fortão. Ele se machuca nessa cena. Ele cai. O cachorro atanta ele. O making of mostra, cara. Esse filme tem paradas inacreditáveis. O Subotai, o melhor personagem do filme, que é o ladrão. O ladrão que engoliu o ladrão. Não. Ele nem é ator. O ladrão que tá amarrado, ele não é ator, cara, ele é surfista. Surfista. E aí o cara fala, porra, cara, tu tem que participar desse filme, vai ser muito maneiro, vamos lá, tu vai ainda ganhar uma grana, sabe, cara? Pô, demorou. E o melhor personagem do filme. Não é esse que tem um bombato, não. O bombato... Não, esse, o bombato é o segundo. Ah, tá. Esse é o segundo. Esse é o melhor, cara, criança pequena, o Conan mandando o deus dele pro inferno, cortando cabeça de geral. Esse é o melhor. Tem o James Earl Jones lá fazendo Tuzadum. É, esse filme é espetacular, cara. Quase não fala. Tem cobra gigante, o Conan mata uma cobra gigante. Muito maneiro. Não sei, o que poderia se falar de Conan hoje em dia, né, Lin? Não, cara, não daria pra ter um filme do Conan hoje em dia, cara. O máximo que você tem é, sei lá, King Scorpion com The Rock, sabe? E olha lá, cara. E é uma merda, né, cara? Eu acho que, mano, King Scorpion, The Rock, sabe? Kit Latura. Esse Scorpion King foi um... É, exatamente. Ele foi uma demonstração do que seria um Conan hoje em dia, será? Aquela badalhoca toda. Horrorosa. Eu acho, cara. Tipo, o Scorpion King pra mim pareceu mais um filme da Xena e do Hércules. O mesmo tipo de visual. Era um Conan filme fechado, sabe? Você não pode ficar repetindo 1 milhão de vezes a história da porra de um bárbaro, cara. O cara só sabe fazer uma coisa, quebrar a cabeça. Ele não tem nada no mundo medieval de um bárbaro que possa modificar, sabe? Ele não pode trabalhar na ONU e salvar um mundo de terroristas, sabe? Ou ir morar com um índio navarro. Não dá, cara. Ele vai... bater nos caras, matar todo mundo, vai ser um tempo inteiro isso, cara. É diferente, sei lá, de Exterminador. Tipo, a ideia do roteiro que eles estavam já começando a comentar seria que o Conan estaria já como rei da Aquilônia, já seria o rei, e a história começaria com ele, já com o filho adolescente, o filho um pouco mais velho. The Rock? Ele... Vin Diesel. Ele também, entediado, né? Com a vida do trono. O rei Conan e o rei Scorpion, né, cara? É, exatamente. E aí? Podiam botar o rei Tutti também, né, cara? O que mais? Aí o que acontece? Ele já é rei. E aí? Ele não tá mais tá se sentindo desconfortável já como rei, ele não aguenta mais aquele... Ele quer voltar pra porrada, né? Isso, né? Tipo, a história vai mostrar um Conan mais velho, sábio, diplomático. Esse é o pai. Deseja secretamente as antigas aventuras. Ele ia ser um pai do He-Man, né, cara? Ele ia ser aquele rei de Eternia. É. Ia ficar sentado de coroa, com aqueles babados, vendo o filho andando bronzeado pro lado e pro outro. Montado num gato gigante. Invejando. He-Man é uma parada assustadora, né, cara? Porque é um bárbaro gay. Cara, eu nunca notei como o He-Man era gay, cara, até que tá mais velho. Cara, ele usa uma sunga de pelúcia, cara. Isso é inacreditável. Isso deve costar horrores. Tu imagina uma sunga de pelúcia, cara. Isso é casa de ácaro, né, cara? Imagina. E aquela proteção no peito, pra que serve aquilo? É um alvo, né? É símbolo de gay, mas é um alvo. Hoje em dia seria um arco-íris. Quem vem lá? É aquele. Quem vem lá? Aquele cara sem camisa. Ah, não! Olha lá, ele tem um alvo no peito. Não, não é aquele cara sem camisa. É aquele cara sem camisa, de botas e sunga de pelúcia. Bronzeado. Né? O cara sem camisa, o peão que tá trazendo um saco de cimento pra fazer o cajão de grego. Então, o melhor de tudo no He-Man era que você tinha o He-Man, irmão gêmeo do Adam. Ah, ele só trocava de roupa. Ah, cara, super-homem. Eles só trocavam de roupa. É mitologia do super-homem. É porque o Príncipe Adam era aquela bicha contida. É um homossexual contido. E o He-Man, cara, é um... Tapa na cara, pé na porta, tapa na cara, sabe? É, então o Adam seria o passivo e o He-Man o ativo. Que horror! Chega! Seria, de uma certa forma. Vou dar de assunto, já foi longe demais. Olha, voltando pro Stallone. Voltando pro Stallone. Não, o Stallone foi longe. O Stallone não. Voltando pro Stallone. Voltando pro Schwarzenegger. E aí, o Exterminador do Futuro 3 veio. E muitas pessoas amaram, muitas pessoas odiaram. Eu gostei. Eu adorei, melhor filme do mundo. Eu achei que não. Terminou perfeito. Não podia ter sido de outra forma. É, ganhou pelo podia ter final. Terminado de outra forma. É... Tudo bem, melhor filme do mundo depois de 100 na frente dele. É, ok. E aí, quer dizer, Hollywood é assim, o cara fez sucesso, aí os produtores ficam loucos. Ah, que ótimo, vamos fazer 10 mil filmes iguais. Aí eles querem fazer... Não, que isso? Claro que não. Você então, acha que eles fazem olha, isso? Exterminador do Futuro... Mas vem que Highlander foi isso. Eles acharam que o filme fez sucesso e fizeram uma franquia. Será? Isso, é exatamente. Então, aí não, eles querem... Highlander do Futuro tem condição de fazer filmes bons, ter mais filmes. Exterminador do Futuro... Não, vai ser mesmo. Olha só, Exterminador do Futuro... Eu acho que se fizer bem feito, tem como. Você contar a história do depois. Para. Continuar a cronologia. Pula! Exterminador do Futuro... 4, eu quero dizer, o Exterminador do Futuro 4 é uma realidade. Não temos como escapar, porque esse é outro filme que a gente vai ver pelo bizarro, porque a gente pode esperar qualquer coisa. Vai ter Schwarzenegger ou não vai, ou eles estão esperando ele perder a eleição ou não ser presidente do mundo? Qual é essa história do Exterminador do Futuro 4? Bem, depende do Schwarzenegger ou não? Eu acho que não depende de Schwarzenegger. Eu acho que ele não vai fazer, porque ele vai ser reeleito. É que o cara tem um carisma inacreditável. Mais ou menos, ele não vai muito bem nas pesquisas não lá. Ah, mas na hora final, meu amigo, tu bota o cara lá da urna, quem é que não vota? Tá vendo? Get down lá que nem um louco, sabe? Quem é que não vota nele? Uhum. E aí? Eu andei, aí que o roteiro parece que é ele voltando no tempo pra matar o Jack Bauer, né? Que é a única pessoa... Que era o verdadeiro líder da resistência humana, né, cara? O que acontece com o Exterminador do Futuro sem o Schwarzenegger? Como é que se pode chamar Exterminador do Futuro? Fracasso de bilheteria. Porque eu já ouvi falar que ia ser o Exterminador contando a história durante a guerra, o início da Guerra das Máquinas. Resistência. Guerra dos Clones, né, cara? Um filme feito numa sala com ar-condicionado agressivo. Tudo azul. Você vê o início da guerra. Toda aquela historinha, até a possível vitória dos humanos no final. Esqueletos metálicos matando seres humanos. Pisando em caveiras. E toda aquela... Basicamente isso. E toda aquela pregação de o futuro não pode ter mudado, etc. Acho o seguinte, sabe qual é o problema? Se a história for essa da guerra, vai ser um saco, porque o filme é um filme extremamente violento, cara, mas a história é outra, sabe? A história não é de uma guerra, a história é de mudar, de atitudes que podem fazer o futuro ser como ele é ou não, cara. O filme tem até redenção. O Sly tá aí, cara. O segundo filme tem redenção. O terceiro filme tem redenção. O robô salva a humanidade, cara. O Sly, por que o Sly? É, o que o Sly diz, né? Que um filme pra ser filme, ele tem que ter redenção no final. Então, este novo futuro sem Schwarzenegger não tem história pra contar. Mas também se tivesse... Não tem história pra contar. Se tivesse ele, não ia ser a mesma história? Não, não, eu acho que... Pela quarta vez... Eu acho que Exterminador do Futuro 4 não tem história pra contar, cara. Eu acho que o primeiro é espetacular, o segundo tem uma história, porque o robô volta reprogramado, vem outro robô, é o filme super tecnológico, o melhor post do mundo. E aí vem o terceiro filme fechar, mostrar o final da parada, sabe? Eu também acho que aquilo tem cara de fim, ó, acabou a trilogia, é isso aí. Sabe, são três filmes diferentes, contando a mesma história. Que o negócio do terceiro filme é exatamente aquilo. Mostrar que o futuro, a partir do momento do primeiro filme, ele já estava escrito. Exatamente. Não, eles não tinham como alterar. Mais ou menos, eles mudaram a data, né? Que a data do local lá que. Acontece. Adiaram. Mas isso. Não tinha como evitar. Era inevitável. Eu acho que o único problema do terceiro filme é a falta do Edward Furlong. Pois é, isso é o problema. Eu não, aquele, Foi sair com o Mickey Hurk, ficou drogado e prostituído e parou de fazer o filme. Pois é. Ele seria espetacular como John Connor. Pois é. Até a ideia da mulher lá, da Linda Hamilton, fala dela. Sarah Connor, né? Sarah Connor. Ela ter morrido é excelente, cara. É espetacular. Ela aguentou até o dia que ela sabia que era o dia do Holocausto. Ela tinha, né, a doença, ela tinha leucemia, e aí aguentou aquele dia e morreu. É, isso foi legal. É muito bom, cara. E morreu, mas deixou tudo pronto. É muito bom, cara. É, exatamente. Agora, sem... Realmente, sem o Edward Furlong, ficou meio esquisito aquele carinha lá. Carlos, deu um tiro nesse seu cachorro. Não, era seu aí, cachorro, não? O Tiwi? Não, não é. Então é isso. O astronauta subiu mesmo, né? A gente viu. Já tá lá. Aí eu achei muito legal a gente ver como é que funciona esse negócio de nave espacial e a tecnologia, né, empregada, né, cara? É. Tipo, caderno, lápis. É, caderninho de... Espiral. Espiral, né, cara? A vareta. A vareta, cara. A vareta é a tecnologia perfeita, é o controle remoto. Exatamente, cara. Eu acho que a simplicidade russa é espetacular. A NASA faz uma nave gigante, aí faz uma poltrona confortável. Tudo ergométrico. É, e bota um touchscreen pro cara controlar a nave, joysticks. E os russos não, cara. Os russos simplesmente atocham três caras na nave, sabe? Espaço suficiente pra eles ficarem ali. Eles falam, senhor coronel, por favor, eu não consigo alcançar os botões de injeção e de controle de oxigênio. É. Aí ele olha pro lado, dá uma buscada e pega a vareta e fala, ó aqui, ó. Olha o teu problema resolvido. Ai, valeu então, galera. É isso aí. Arnold Schwarzenegger, Conan, Senhor do Futuro e Brazonautas. E He-Man. É, e He-Man.